Saudações, amigos do Junta 7. Tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa, estonteante nação Marvete. Vai começar! Não tem como a gente não se considerar parte do país Marvel hoje. Eu sou o Lucas Cabreira, esse é o podcast de número 107 e a gente vai debater Vingadores Ultimato antes do filme estrear, porque a gente veio do futuro, então a gente sabe o que vai acontecer no filme. Assim como o Tony Stark. Assim como... Não, na verdade o Doutor Estranho. Não, a gente veio do futuro. Doutor Estranho não veio do futuro. Se tiver viagem no tempo, Tony Stark vai passar, ou seja, ele veio do futuro pra passar. Bem, mas eu não sei vocês, mas eu venho de Minas do Tietê. Esses que você ouviu falando é ele, João Vitor Ribeiro. Fala um oi, né? Oi. E também Matheus Butura. Olá. A gente tá um pouco desfalcado porque o Thanos instalou os dedos e aí a gente perdeu metade do nosso elenco do podcast. Mas a gente tá aqui, a gente faz o programa, custe o que custar. Se não podemos salvá-los, iremos gravá-los. Sabe, algumas pessoas, elas seguem em frente e tal, mas não a gente continua, a gente insiste. E se você gosta do Junta 7, quer ver ele crescer, quer ver ele continuar sempre com programas e sempre com bastante conteúdo bacana por aí na internet, participe da nossa campanha do Padrim, você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$1 por mês para receber recompensas, como participar de um dos nossos podcasts. Vai ser muito bacana a sua presença por aqui. Então você vai lá em padrim.com.br/junta7 e contribua. Lembrando que para ajudar o Junta 7 custa um valor muito menor do que o ingresso para a pré-estreia de Vingadores, mas quem não puder fazer isso de forma financeira, afinal você gastou todo o seu dinheiro comprando um ingresso caro, uma maneira de você ajudar o Junta 7 de forma totalmente gratuita é compartilhando os conteúdos que a gente faz. Então, mostra um conteúdo que a gente fez para algum amigo, para algum conhecido. Assim ele vai conhecer o nosso trabalho e lhe dá um baita incentivo para a gente continuar produzindo. Falando nisso, vocês já compraram o ingresso de vocês? Mas é claro. Eu não peguei. F5, dia 2 só fiquei no F5. Você caiu o site aí em Portugal também, os sites de ingresso aqui? Não, deu... não. Na real, assim... Os ingressos aqui, eu fui ver a sala mesmo ontem, ainda não tava lotada. Então pode ser que algum cinema tenha. Eu peguei a pré-estreia, mas ainda mesmo assim não tava lotado. Eu nem sei que hora que eu vou assistir, quando que eu vou assistir. Tipo, eu não vi nem Capitã Marvel. Agora eu vou assistir que não... às 7h40 da noite. Nossa, bem mais antes que eu então. Sim. Que eu vou ver às meia-noite e 10? É, eu mando aquela mensagem falando, olha, morreu mesmo, gente. A gente é muito bom. Só vai dar eu e o João, 5 horas da manhã aqui do Brasil, conversando sobre o filme. Aquele meme lá do cara na parede, tá ligado? Não, porque aquele arranhão na parede era o Wolverine. Mas e agora pode ser, né? A gente vai debater isso daí. Porque o que que acontece, galera? Você está ouvindo esse podcast no dia 12 de abril, a gente está gravando ele no dia 4 de abril, e o Vingadores Ultimato, ele só estreia dia 25. Então não tem como a gente saber como que o filme vai se desenrolar. Mas a gente vai tentar. A gente vai criar o nosso filme a partir das informações que a gente teve que já foram divulgadas, porque não dá pra entender o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Tá um mistério isso daí. Os trailers, eles não mostram nada. Algumas cenas espaçadas assim. Esse último que saiu falando da venda dos ingressos já teve alguns spoilerzinhos, por exemplo, da Pepper, mas por enquanto a gente não tem nada. Então, antes da gente começar a debater como acreditamos que o filme vai ser, vamos fazer uma rápida recapitulação. Você lembra mais ou menos, João? Meu amigo. É. Lucas. Eu sei. Jesus. Respeita algumas história, pessoas porra. Esquecem, algumas pessoas esquecem, mas não a gente. Como que a gente terminou Guerra Infinita? A Terra parou neste exato momento, quando Thanos estalou seu dedo e milhares, metade na verdade, de todos os seres vivos em todo o universo desapareceram. Não, agora eu vou falar sério, mas eu tentei ser poético. É assim, Guerra Infinita terminou com a batalha entre os Vingadores e o Thanos, depois que ele consegue capturar a joia do tempo com o Doutor Estranho lá na... Esqueci o nome do planeta Titã. Dele. Titã. Eu pensei em Titã, meu. Ok. Depois que ele batalha em Titã pra conseguir a pedra do tempo com o Doutor Estranho, e ele vai pra Terra. E quando ele chega na Terra, a única pedra que falta pra ele é a joia do poder, salvo engano, que é a pedra que tá com visão. É a joia da mente. Joia da mente, desculpa. É nisso, isso eu esqueço. Isso, mas que ele lembra, hein? É, então. Eu lembro como terminou, não de qual é a pedra. Mó treta isso. Vai lá. Ele pega a pedra do Visão, tem lá a batalha com todo mundo, Capitão América consegue segurar a manopla sozinho, enquanto cinco heróis não conseguiram segurar o Thanos lá em Titã. E depois que ele pega a pedra do Visão, matando ele, o Thor joga o machado, a Stormbreaker, porém o machado pega no braço e o Thanos fala, você devia ter acertado a cabeça e... está o dedo. Do nada, ele vaza de cena e para tudo. E quando ele vê, ele tá como se fosse dentro da joia da alma, né? Supostamente a joia da alma, aquilo. E ele encontra a Gamora bebê, criança, quer dizer. E ela fala o que isso custou e ele diz tudo. E quando fala isso, corta depois pros heróis começando a sumir. Vai sumindo um de cada vez. E acaba com a cena do Capitão América sentado no chão, totalmente perplexo, que... o Thanos venceu. E aí vale ressaltar que enquanto isso, o Homem de Ferro e a Nebula ficaram em Titã, deixados para trás, porque todos os outros, uma parte dos Guardiões e também o Doutor Estranho e o Homem-Aranha que estavam lá em Titã, eles foram apagados pelo estalo do Thanos. Outras duas, três coisas que aconteceram mais ou menos no finalzinho do filme, isso na cena pós-créditos, é que o Nick Fury, perto de também ser afetado pelo estalo do Thanos, ele acionou o pager, um dispositivo, um comunicador, para ativar, chamar a Capitã Marvel, que aí seria algo que mostraria no filme que recentemente estreou, o que seria esse pager e por aí vai. Eu não vi o filme da Capitã Marvel, e fica aqui o aviso que vai ter spoilers de todos os filmes da Marvel nesse podcast, então se você for que nem eu e não se importa com o spoiler do filme da Marvel, vai fundo, e se você se importa, assista os filmes antes e depois ouve a gente. Então tá certo que eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que ainda não assistiu todos os filmes da Marvel. Mas, ô Matheus, teve uma porrada de gente que desapareceu aí, pelo menos dos que apareceram no Guerra Infinita, os que estão confirmados, quem que foi afetado pelo estalo do Thanos, ou então que morreu no Guerra Infinita, que vale a pena a gente mencionar. Quem que a gente sabe que morreu no filme? A Gamora é sacrificada pelo Thanos pra ele conseguir uma das joias, e o Visão, ele é morto pelo Thanos pra conseguir uma outra. E o Loki? E o Loki. Só que o Loki não valeu joia, então... Ah, não, valeu o Tesseract. Foi ele. Rapaz, que rapa. Aí da galera que sumiu... Tirando o Xandara inteira. Desculpa te cortar, Matheus, mas não podemos falar daquela população pobre de Xandara, a tropa nova ali, que foi massacrada pelo Thanos. Cadê as autoridades quando a gente precisa? A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Tem que acabar a justiça! Mas aí, voltando pra galera que sumiu depois do estalo. Tem a Shuri, que é a irmã do Pantera Negra. O Star-Lord, que foi o que colocou tudo a perder no nosso plano. O Homem-Aranha morreu depois do estalo, naquela cena dramática e fofinha. Morreu a Vespa, que ela morre na cena pós-créditos do segundo Homem-Formiga. Não que ela morre, ela desaparece com o estalo. O Drax, que ninguém vai sentir falta, sinceramente. O Soldado Invernal, Falcão, Loki, que já tinha morrido. Nick Fury, que ele some na cena pós-créditos juntos com a Mary Hill. A Feiticeira Escarlate, Amantes, que também faz muita diferença, Doutor Estranho e o Pantera Negra. Pelo menos da galera que ganhou um trailer, um pôster sozinho. Não, mas teve outros que você não citou, que foi o Hank Pym e a Janet Pym, né? Que eles só deram pôster. Não estão no pôster, mas sumiram e são, digamos, main characters da trama. Não. Não ganhou o pôster, não é tão importante assim. Pô, Randall. Mas, falando sério, para além dos pais da Janet, também sumiu o Eric Selvin, que foi comprovado no último spot de televisão que saiu. Cheguei a reparar isso aí. Eu não sabia também, não. Pois é, tem a foto dele. Obrigado, Twitter, pelo spoiler. Sempre muito bom contar com você pra isso. E vale lembrar também que na cena pós-créditos do Homem-Formiga e Vespa, quando a Janet, a Hope e o Hank, eles são afetados pelo estalo do Thanos, o Homem-Formiga, ele tá no Reino Quântico. O Homem-Formiga e Vespa termina com ele preso no Reino Quântico. E aí ele ficou preso lá no Reino Quântico e sabe-se lá como que ele volta, porque nos trailers atuais do Vingadores Ultimato, ele tá aí de boa, saltitante, fazendo as piadas dele. Também foi confirmado que a família do Gavião Arqueiro também desapareceu no estalo e que ajudou ele, que foi mais ou menos a responsável por ele se transformar no Ronin, que é essa personalidade nova que ele adquire nos trailers, no material de divulgação que já tá rodando por aí. Provavelmente até a gente soltar esse podcast, deve ter saído mais uma caralhada de spot, uma caralhada de notícia, revelando outros detalhes que a gente não vai abordar aqui. Música. mas antes vamos... Como vocês esperam que, por exemplo, o Homem de Ferro... Vamos começar pelo Tony Stark. Como raios ele vai voltar pra Terra? Alguém vai lá resgatar ele? Ele vai voltar sozinho? Diga-me... Vou mandar pro Matheus antes. Eu acho que ele vai ser salvo pela Capitã Marvel. Como? Aproveita e já atualiza um pouco do... Se, não sei, explicou alguma coisa desse pagerzinho, desse comunicador e por que a Capitã Marvel desapareceu em todo esse tempo no filme? O Nick Fury, que tem esse pager, que na Terra é um pager normal nos anos 80, 90, que não se passa. Só que aí ela pega esse pager, dá um upgrade nele, que ele vai conseguir chamar ela em qualquer lugar da galáxia, mas só realmente quando for necessário. Tanto que quando a galera começa a virar poeira, talvez seja um pouco importante, aí eles chamam ela. No filme da Capitã Marvel, porque ela some, porque ela vai fazer a escolta de um grupo de Skrulls de volta pro planeta deles. Mas aí explica por que, que a Capitã vai resgatar o Tony. O Nick Fury chama ela através desse pager, e como eles tinham esse acerto de que só seria necessário ela ser chamada quando precisasse mesmo, ela vai atender isso de imediato. Talvez demore um pouquinho mais no começo do filme, mas ela vai aparecer de alguma maneira que o Tony tá perdido no espaço. Talvez ele consiga mandar um sinal através do capacete dele, que ele grava aquela mensagem pra Pepper. Talvez isso chegue na Terra e eles consigam acessar isso e buscar ele. Pelo menos eu tô apostando nisso por enquanto. O negócio que eu contesto um pouco nessa sua solução é o seguinte. Acontece. Antes de tudo, tudo que a gente vai especular aqui é muito instável, porque os russos, eles têm esse negócio de mentir, tendo em vista que teve muitas cenas, inclusive da Batalha de Wakanda, que não se concretizaram depois, como o Hulk, aquela cena deles correndo. Então a gente não sabe bem o que do trailer é e o que do trailer não é. Mas o que eu vejo é o seguinte, cena pós-créditos de Capitão Marvel, ela aparece na base dos Vingadores, onde está o Steve, a Natasha, o Máquina de Combate, o Rudy e o Bruce Banner, e ela fala onde está o Fury. Mas eu não sei se a Capitã, ela por exemplo, vai para a Terra primeiro para depois ir para o espaço procurar o Tony, mas eu não sei se o Tony conseguiria enviar uma mensagem da nave, porque eles estão meio à deriva. E possivelmente, se ele conseguisse, ele já teria enviado uma mensagem para Pepper, porque os trajes do Tony supostamente aguentam ir para o espaço. Tanto que tem uma armadura ali que saiu no cânone do Homem de Ferro 3, que foi até um boato fortíssimo que saiu na altura de que a cena pós-créditos de Homem de Ferro 3 era ele indo pro espaço. E que lá ele ia encontrar os Guardiões da Galáxia. E pá, também não aconteceu. Então, eu acho que o Tony vai se auto-salvar. Isso vai dar um bocado aquele estilo mesmo, fugir da caverna mesmo. O herói retornando àquela situação difícil dele ser o mecânico, ter que conseguir superar a situação de alguma maneira. Eu tô um pouco... Eu curti a teoria do Matheus, mas eu tô um pouco com a do João, porque eu acho que meio que ajuda nesse sentimento, porque o Vingadores Ultimato, ele vai ter esse sentimento de um ciclo que tá se fechando. Então, ele retornando a uma situação de vida ou morte, em que ele precisa usar da genialidade pra escapar dessa situação, igual foi na caverna, é meio que o ciclo do Tony Stark começando a se fechar. Quando eu digo começando a se fechar, pode resultar na morte dele mais pro fim do filme, ou então na aposentadoria, meio agridoce dele, tipo, sei lá, perder as pernas. Mas eu acredito que ele vai conseguir retornar pra Terra. Ele pode até tombar com a Capitã Marvel no meio do caminho, mas ele vai conseguir retornar pra Terra por conta própria. Vai fazer alguma coisa lá, inventar alguma coisa na nave dos Guardiões, e que ele vai conseguir retornar pra Terra junto com a Nebula. Eu acho que seria um puta de um potencial desperdiçado se eles não trabalhassem um pouco a interação dele com a Nebula enquanto eles começam a construir alguma coisa pra conseguir escapar daquela situação. Tipo, eu acho que são dois personagens legais e que é meio que inusitado ver eles interagindo. Desde quando acabou Guerra Infinita, eu achei, putz, o Tony e a Nebula junto, no mesmo lugar, eles são tão diferentes e tal. Vai ser interessante ver os dois juntos numa situação... Então, tem que ter em mente também que, desculpa te cortar, mas que como a Nebula é um robô, entre aspas, o Tony pode muito bem, e eu acho que isso vai acontecer sem dúvida, principalmente quando eles já estiverem de volta na Terra, mas o fato dele dar um upgrade nela. E tem muita teoria falando que, inclusive, talvez ele desligue ela para utilizar as peças dela para conseguir ativar a nave, porém esse último trailer desbancou um bocado, mas como a gente estava dizendo, tudo que é pode não ser. Porque no trailer aparece ela dando a mão pro Rocket, então tem teorias, tem certas coisas que dá pra utilizar essa dinâmica do Tony Stark com a Nebulosa, que pode ficar muito legal. Eu acho que dá, pode dar uma dupla ali muito interessante. E outra coisa que o Kevin Feige falou, ou foram os russos, mas eu acho que foi o Kevin Feige, que todo o material que a gente está sendo apresentado não passa do primeiro ato do filme. Tudo que está sendo mostrado não passa do primeiro ato. Eu confesso que eu duvido um pouco disso, porque ali tem muita coisa de parecer mesmo final de filme, batalha final e por aí vai. Mas não sei. Esqueci de falar isso, que também é interessante. Primeiro, onde que vai entrar a Pepper e a armadura dela como resgate? Que é essa personagem da Marvel, dos quadrinhos da Marvel, que é resgate, que é quando o nome que a Pepper dá, se dá quando ela começa a utilizar a armadura do Homem de Ferro. Onde que se encaixa isso daí? Porque ela postou a foto dela com a armadura, com uma armadura no Twitter, no Twitter, Instagram, não lembro. Então, onde que isso se encaixaria no filme? Ou é alguma zoeirinha? Eu apostaria no segundo ato do filme. Pelo menos pra minha teoria. E pra porrada também? Aham. Uhum. Não, talvez... Ah, não, sim. E assim, a resgate, supostamente, ela não é uma armadura ofensiva, né? Ela é mais uma armadura de defesa. Tanto que, eu não me lembro agora nos quadrinhos, mas eu tava lendo alguma coisa e falou que a primeira versão da resgate era mesmo uma coisa totalmente de defesa e uma armadura bombeiro, vamos falar, que não tem nenhum tipo de armamento. Mas eu duvido um pouco que, tendo em conta tudo, e vamos pensar, acho que, como é que vai estar a Terra depois de tudo isso? Possivelmente vai ter, o governo deve ter entrado em colapso de alguma maneira, o pessoal está se recuperando, às vezes o índice de criminalidade pode ter subido, tem várias coisas ali que podem ter acontecido que façam com que ela, aproveitando a tecnologia do Tony Stark e a ausência dele, utilize as armaduras, mesmo como a gente tinha no Era de Ultron, que era aqueles robôs que ajudavam a manter a paz. Com a Sexta-feira, que é a assistente, depois do Jarvis virar o Visão, que assumiu o controle. Então eu acho que possivelmente ou a Pepper vai estar exatamente trabalhando como, digamos, auxílio e estar ali protegendo, ocupando o vazio do Homem de Ferro, ou senão ela vai usar a armadura de fato quando tiver eventualmente algum ataque na base dos Vingadores, porque é quase, porque os Legos já confirmaram que vai ter um ataque na base deles, e aquele trailer, possivelmente aquelas coisas tudo destruídas, era a base. Então é tipo, querendo ou não, a armadura é um sistema de defesa que ela pode muito bem utilizar, tanto nesse ponto e também naquela suposta batalha final contra o Thanos, que tá todo mundo falando que vai ter mais de 70 personagens em cena ao mesmo tempo. Eu tô meio que na... pra solução da armadura da Pepper e tudo mais, a presença dela no filme, eu acredito que ela entra como uma substituta do Tony nesse tempo que ele tá fora. E, inclusive, porque, tipo, é até uma coisa que mostrou na pós-créditos do Guerra Infinita, do helicóptero caindo, porque na hora que todo mundo vira poeira, a pessoa que tá dirigindo o carro vira poeira e o carro continua indo. Então, provavelmente, vai ter muita destruição e ela vai entrar em ação como um resgate pra manter um pouco a ordem nisso daí. Mas eu acho que, eu não sei, eu acredito que é capaz ela não ter uma presença muito grande no filme, não. Só se... Ela tá em... Desculpa. Falar lá. Não, eu ia perguntar se ela tá no novo Homem-Aranha também. Não lembro se ela tá, eu sei que o John Favreau tá. Quem? Mas eu não sei, o Rap. Não, você tá perguntando se a Pepper tá no próximo... Se a Pepper. Olha, pelo menos nos trailers não apareceu nada. O Pepper, sim. O Rap. Eu acho que ela não tá, não. Ela já não tava, tava no primeiro Homem-Aranha. Ela tá voltando no Far From Home, sim. Ela vai retornar. Pelo menos aqui tá mostrando uma foto do... Que foi assinado lá, aquele prêmio que o Homem-Aranha ganha, que aparece no trailer, tá com a assinatura dela. Ah, é a assinatura dela. No Homecoming ela aparece sim, Lucas. No finalzinho do filme, quando o Tony Stark oferece o traje do Aranha pro Homem-Aranha. Que ela tá naquela coletiva que ele pede ela em casamento. Verdade. Agora ela pode... Pronto, mesmo ela não aparecendo fisicamente, só o fato dela ter assinado já comprova que ela tá viva. Eu acho que não tem nada muito fora disso. Talvez de rolar disso da Pepper lá buscar ele, mas eu... Duvido um pouco, tipo, ela sozinha indo pro espaço, antes seria o máquina de combate do que que ela, se for ver. Ela iria meio que ter aquele dilema de eu vou buscar ele ou eu fico aqui, porque as pessoas precisam de ajuda, e se fosse com ele, ele iria... E se fosse ela lá no espaço, ela ia preferir que ele ficasse na Terra ajudando as pessoas do que fosse atrás dela e buscar, sabe? E tem outra coisa. Se o trailer for verdade, o encontro deles é naquela hora que ele chega, né? Aquela... Na noite lá, que parece que é quando a nave pousa, que ela vai lá e dá um abraço nele, o Rocket encontra a Nebulosa. Possivelmente vai ser ali que vai ser mesmo encontro depois de todo esse tempo entre eles. Coisa que me deixou um pouco cabreiro também foi aquilo que você falou do set da Lego, que tal a plataforma dos Vingadores destruída e tal, a base dos Vingadores destruída. É um filme da Marvel, é um filme de ação e precisa ter cenas de ação no filme inteiro. Então o Thanos, ele não vai ser a única ameaça desse filme. Eles vão precisar enfrentar alguma ameaça intermediária, vai precisar acontecer alguma outra coisa pra preencher essas 3 horas de duração. Porque não dá pra fazer 3 horas de duração de bate-papo ou deles andando de um lugar pro outro e depois deles brigando com o Thanos durante 2 horas e meia. Que é, João, não sei. Diga-me. Quem eu acho que vai ser? Eu acho isso... Essa teoria eu ainda não consegui chegar. É. Teve gente que tava falando que ia ter o Aniquilador. Eu acho que era o Aniquilador, que até o Rafa Grassetti fez uma ilustração dele. Mas eu juro que pra isso eu tô totalmente às escuras. E se tem algum conteúdo que fala, se possíveis vilões que vão aparecer, eu duvido. Eu juro que eu não sei. O Caveira Vermelha, eu não sei se, por exemplo, ele pode voltar de alguma maneira, não sei. Mas também não acho que ele tenha muita força pra ser um vilão, tipo, de meio período de filme. Eu acho que vai ser tudo Thanos mesmo, e grande parte eles resolvendo essa questão de conseguir trazer o pessoal de volta. Porque senão fica muito superficial, tipo, ah, deu pra ir 1 hora de filme e já tá todo mundo de volta. Eu acho que eles vão ter problemas entre eles mesmo, principalmente com essa questão do Tony e o Capitão às vezes se acertando. E depois vou falar uma teoria que eu vi que pode ser interessante a respeito disso, mas que não é bem dessa parte de vilões que estão no meio. O que você acha, Matheus? Olha, eu acho que o Thanos, ele vai ser o único vilão propriamente dito do filme. Só que eles vão ter confrontos em 2 oportunidades diferentes. Que vai ser uma no atual momento, pós acontecimentos do Guerra Civil. E vai ter uma segunda batalha depois da Viagem do Tempo. Que aí vai ser a batalha que tá todo mundo esperando mesmo. Que vai ser o negócio grandioso. Que vai ter o desfecho do universo. E que o Homem-Formiga vai entrar no cu dele. Perfeito, eu concordo totalmente com o Matheus, mas a questão é, e se ao invés dele entrar no do Thanos, o Thanos entrar no dele primeiro? Então, é um paradoxo. É um paradoxo. A possibilidade existe. Mas eu acho assim. Ficar entrando no cu um do outro durante 3 horas e 2 minutos. Vai ser, eu gostei da maneira que você relutou pra falar com isso. Eu vou ficar entrando no cu disso. Essa aí é uma outra paródia que a gente não vai conversar agora. Mas eu acho assim. Eu só queria falar uma coisa antes. Eu achei muito estranho no trailer o Homem de Ferro não estar de armadura. Na parte do traje quântico. Os uniformes, né? E até o Máquina de Combate tá com o traje de Máquina de Combate quântico, vamos chamar assim. Mas o Homem de Ferro tá com um traje, digamos, igual do Capitão América. E isso é uma coisa que me fez um pouco de confusão, tendo em vista que ele só vai ser o mecânico, será, nesse filme? Você vai ter uma armadura modificada? Ou vai ter uma armadura que vem por cima? Porque não faz muito sentido ele não ter armadura. Só se for. É o poder dele. Exato. Só se tiver... Ou só se retiraram ali pra deixar dúvida. Mas até mesmo os action figures dele, do Reino Quântico, não tem o reator arc. Ah, mas isso aí é pra vender boneco, né? Então, eu li... Mas, por exemplo, geralmente oficializa, né? Por exemplo, saiu o Hot Toys já... O Hot Toy já mostra como é que é a nova marca dele. Eu acho estranho ele deixar de usar só. É, então, é porque meio que saiu alguma coisa. É que eu não acompanhei, eu provavelmente posso estar falando. Mas saiu qualquer notícia de que ele iria retornar para alguma versão mais antiga das armaduras. Algo que não necessariamente seja aquela coisa de nanotecnologia. Então talvez ele possa, nesse tempo que ele passou a deriva lá no espaço, ele possa ter convertido a armadura dele pra conseguir reativar a nave dos Guardiões e voltar pra Terra, e aí ele fica esse período da viagem deles no Reino Quântico sem a armadura dele de volta, porque ele tá fazendo de novo. Mas é assim, desculpa, Lucas, não, cortar de novo. Mas, pô, não é possível que a base dele não tenha mais nano material pra, sei lá, pra fazer a armadura dele, sabe? Eu também não acreditei na minha própria tese, então, tipo... Isso daí já não me... Eu duvido também que seja aquela coisa dele, da Pepper, falar que não quer que ele use a armadura, porque, pô, só faltava ela virar e falar, ai, Tony, não gostaria que você usasse a armadura. Ué, vai lutar contra o Thanos, vai de camisa social e alpargata, tá ligado? Tem que ver o que tá no convite, né? Eu acho que a Pepper já tá... Ela também deve estar full pistola. Ela tem armadura, né? É. Principalmente isso. Eu acho que... Eu não sei se ele vai voltar a uma armadura antiga. Talvez depende de como isso seja utilizado. Porque no Homem de Ferro 1 ele volta pro reator antigo, né? Tem essa questão que dá aquela tensão. Eu não lembro se ele em algum momento regrediu de armadura. Eu acho que não. E ele já teve uma cena meio assim quanto... Armaduras em Homem de Ferro 3, né? Que ele fica lá andando com a Mark 2021, não sei qual que é a numeração dela. Era só teoria. Provavelmente aquilo que eu falei dele retornar pra alguma armadura mais clássica é só teoria. Eu tô lendo aqui um texto do... Da onde que é? Do Screen Rant, que é mais teoria. Então... E ele tem essa armadura nova que faz uma referência maravilhosa aí pra armadura clássica do Homem de Ferro nos quadrinhos. Então, não sei, achei meio suspeito aquilo. Vamos falar do Homem-Formiga. Como que ele vai escapar do Reino Quântico, Homem-Formiga? Tô pensando, calma. Então eu começo. Já o Miguel tá falando. Eu vou falar, então. Ele vai ficar vagando um tempinho lá pelo Reino Quântico, passeando de boas. E aí eu acho que é a parte em que eles vão meio que dar uma pincelada na questão da viagem no tempo. Dele poder viajar no tempo e dele poder interagir em outras épocas. Porque uma coisa que eu tava vendo no IMDB do Vingadores Ultimato é que a gente tem dois atores que estão creditados como 70s Car Girl e Scientist Lab Worker. Seria uma garota que tá no carro e um cientista, os dois da década de 70. E já teve fotos de set mostrando a Batalha de Nova York. Então já é praticamente confirmado que vai ter viagem no tempo. E a partir da viagem no tempo que o Scott ele vai meio que entender como é que funciona o Reino Quântico, ele vai conseguir entender como que ele pode retornar pro tempo dele pra conseguir resolver toda a bagunça que se formou. Já pensou sua teoria, entendeu o que eu quis dizer? Concorda, discorda? Diga-me você. Cara, eu vou falar que eu concordo porque eu não tenho a menor ideia de como ele pode fugir do Reino Quântico. Porque ele tava na dependência da família Pym pra sair de lá. E os três sumiram. Tipo, como que ele vai sair? Será que ele vai apertar algum botão na cagada e vai voltar ao tamanho natural? Não sei, sinceramente, não sei. Na verdade, ele vai descobrir que o Reino Quântico era o cu do Thanos o tempo inteiro. Eu ia falar isso, mas preferi ficar calado. Manda aí. Eu acho que o Reino Quântico pode acontecer aquela questão que nem aconteceu com a Janet, que ela acabou meio que ganhando um determinado conhecimento ali dentro e só que ela não conseguia sair, né? Tem esse fator. Porém, o Homem-Formiga supostamente ele consegue sair do Reino Quântico a partir do traje dele. Então eu não sei se isso daí gerou só esse, digamos, esse cliffhanger só pra gente ficar meio tenso, quando na verdade ele tem uma saída de emergência. Porque vamos supor, Scott, a gente tá aqui no PC, mas vai que dá problema no PC. Como é que ele ia sair de lá? Não é possível. Vai que é o Windows Vista no PC. Exato, vai que trava lá. Vai que reinicia na hora pra fazer uma atualização. Então eu acho que talvez o traje dele tenha alguma válvula de escape, porque é o que faz sentido, pelo menos ao meu ver. O cara não vai ficar entrando no Reino Quântico sem ter uma garantia, um backup de saída, meu. Pelo menos é como eu vejo. Eu também acho que a gente pode estar esperando demais de uma coisa, fazendo teorias loucas e demais de uma coisa, que na verdade vai ser algo simples. Que realmente é o que você falou, dele apertar o botãozinho de... subir o apito dele lá e pronto, voltou, sabe? Uma coisa simples ele consegue. E assim, ao mesmo tempo, no trailer mostra ele andando, né? Que é, o trailer pega até a foto que todo mundo achava que ia ser do Guerra Infinita, que ele correndo ali no meio do lixo e tudo revirado, mas ficou pra esse filme. E aparece lá pessoas desaparecidas. Então pressupõe-se que também ele não tenha saído tão rápido do Reino Quântico ao mesmo tempo, a menos que aquilo lá ele esteja passando e simplesmente olhando pela... por aquela coisa falando que a pessoa tá desaparecida. Mas é só isso daí que me faz pensar que talvez ele realmente tenha ficado preso, tenha precisado de ajuda para sair. Não acho que Capitã Marvel vai pro Reino Quântico, ela não é tudo isso a ponto de entrar, que nem tinha algumas pessoas especulando que ela conseguia, pronto, fazer esse paranauê. Que ela ia entrar e trazer o cara de volta? Yeah, ou era ela ou era o Doutor Estranho, mas o Doutor Estranho, né? Sei lá, eu fico com essa de que ele vai passar um tempo pulando de época em época, vai ter uns easter eggzinho, vai ter umas teorias trouxas que o pessoal vai fazer por causa disso. Provavelmente vai ter algum easter egg ou alguma indicação de como vai ser o futuro dos filmes da Marvel, de novos personagens ou personagens antigos, porque tem até o Frank Grillo na lista do elenco do filme, o cara que fez os Ossos Cruzados. Ele e a Tilda Swinton, a anciã do Doutor Estranho, tá aqui na lista no elenco. Provavelmente vai ter alguma coisa de mostrar pontos do passado do... Eu não sei se vai ser nesse contexto da viagem do Scott tentando escapar do Reino Quântico ou se vai ser depois com eles tentando entrar no Reino Quântico pra trazer de volta a galera que sofreu o estalo. A única coisa é que o Reino Quântico, quando o Hank Pym entrou, não parecia tipo mostrar várias épocas, porque é uma coisa que tá em constante mudança. É meio estranho, eu ainda não consegui entender bem como é que o Reino Quântico entraria pra viagem no tempo. Porque me parece algo que tem que ser meio que uma máquina mesmo, como no De Volta pro Futuro, que a pessoa vai pro passado com base em alguma programação, mas não simplesmente entra ali, pula e você tá no passado, no presente ou no futuro. É, então, talvez o Reino Quântico ele não seja a única coisa... sirva pra levar e trazer as pessoas numa linha do tempo. Possa servir como instrumento, sei lá, como um catalisador pra que seja conseguido, pra que seja feita a viagem no tempo. É que, na verdade, o Reino Quântico, ele não é muito explicado nos filmes. Ao menos, tanto dos dois Homem-Formiga, ele fala, tem um Reino Quântico, é quando você entra subatômico e você fica minúsculo, e aí os conceitos de espaço e tempo que você conhece não valem mais de nada e as coisas mudam a todo momento. Mas eu aposto que ele volta por conta própria também. Não vai ter nada aí nesse voltar por conta própria, ele vai visitar outras épocas. E a partir dele visitar outras épocas, ele vai meio que conseguir entender como que ele consegue acessar e voltar desse Reino Quântico. Talvez, aí eu jogo pra vocês, talvez ele possa acabar voltando com alguém que sofreu o estalo desse Reino Quântico. Trazer alguém, tipo, sei lá, trazer um Doutor Estranho, uma Feiticeira Escarlate do Reino Quântico, quando ele estiver voltando, trazer de carona, o que vocês acham? Será que é possível? A minha teoria, ela vai meio que por esse lado. É que assim, o personagem mais provável pra fazer a viagem do tempo seria a Capitã Marvel. Só que assim, como eu não conheço muito sobre os quadrinhos, nunca escondo isso aqui de ninguém, eu acabei indo ver teorias que outras pessoas levantaram e eu vi uma que o Alexandre Ottoni do Jovem Nerd levantou e eu achei interessante. É, assim, já no primeiro arco do filme, depois dos acontecidos da Guerra Civil, os Vingadores, já com a Capitã Marvel, Guerra Infinita, não, Guerra Civil é o outro. É, eles entrariam em confronto com o Thanos e nesse confronto a Capitã Marvel morreria. Que ele tem a Manopla do Infinito ainda, então não seria tão fácil assim a galera conseguir. Aí nesse meio tempo, até uma segunda eventual batalha, eles conseguiriam voltar no tempo, através aí, por exemplo, do Reino Quântico, com o Homem-Formiga descobrindo isso. E ao invés dele levar algum Vingador, ou trazer algum Vingador que virou fumaça, ele alteraria a realidade para conseguir fazer com que o Thanos não conseguisse cumprir tão fácil assim o destino dele. Ou talvez até conseguisse, só que aí ele não teria matado essa galera. E tendo consciência de que como eles conseguiriam derrotar o Thanos, que é acertando a porra do machado na cabeça dele, eles teriam uma chance maior. Mas também seria, tipo, a única, a segunda e última chance que eles teriam. João, diga, manda aí. Manda o que, exatamente? Ah, o que, que você pensa dessa, desse ponto que o Matheus falou, dessa teoria? Manda um beatbox. É. Então, eu tô tentando achar uma teoria que eu vi também, mas eu não consegui achar aqui. Então eu vou tentar falar mesmo, pronto, no freestyle. Mas, é assim, o que eu vi é que, possivelmente, a Nebulosa sabe onde é que tá a fazenda do Thanos, tipo, onde ele poderia ter ido. E ela, pronto, leva todo mundo pra lá e a Capitã Marvel mata o Thanos. Essa foi a teoria que eu li, que eu não lembro onde é que... aonde é que eu li ela. Possivelmente foi daquelas threads do Twitter. E com isso, o Thanos morrendo, ele não... eles não conseguem utilizar a manopla porque ela tá destruída. Então, o que que acontece? Eles começam a voltar no tempo pra conseguir achar as peças da manopla antes do Thanos pegar ela. Pegar as pedras, quer dizer, as joias do infinito. Aí, o Thanos vendo isso já entra um pouquinho no cânone da HQ. O Thanos vendo isso, quando ele morre, ele encontra a Morte. Digamos, é ali a paixão dele. E ele pede pra Morte pra voltar pra que ele consiga realizar mais um desejo, que é, tipo, terminar de exterminar as pessoas, pra que impedir que eles façam isso e que as pessoas saíssem do reino da Morte. E com isso a Morte autoriza ele a voltar e eles começam, e o Thanos começa também a brigar com os Vingadores mesmo em cada etapa, quando eles tentam pegar as Joias do Infinito. Agora eu não me lembro tudo certinho, porque falando assim fica meio desconexo uma coisa com a outra. Mas isso seria interessante do ponto de vista de adaptar um pouquinho dessa questão da Morte, até mesmo Thanos, assim como na HQ, o Thanos é morto e ele é ressuscitado exatamente para cumprir com essas questões. Será que eles introduziram uma personagem assim? Será que eles conseguiram esconder tão bem a ponto de não ter vazado nenhum nome pra uma eventual Morte? Porque não vão colocar a menina do 13 Reasons Why fazer isso. Então, realmente. Da galera que tem aqui, que, por exemplo, do elenco, os únicos que não tem o nome são duas meninas novas. Não teria porquê serem elas. Não que seria impossível serem elas, mas não teria porquê. Ou então eles pegam, fazem igual fizeram com o Caveira Vermelha e utilizam algum outro personagem pra cumprir esse papel da Morte. Meio que ser um receptáculo da Morte, e a Morte ser algo que troca de corpo. É assim. Mas eu curti essa tese de que o Thanos poderia morrer no meio do filme, e aí eles percebem que, tipo, só matar ele não resolve, porque ainda vai ter acontecido o estalo. Então a gente precisa dar um jeito de voltar no tempo, utilizando o Reino Quântico, ou então uma das Joias do Infinito, que aí se eles matam, eles conseguem ter de volta as joias. E aí retornar no passado pra tentar destruir as joias antes do Thanos chegar. O negócio é que, assim, eu não sei se ele consegue utilizar a manopla, porque ela tá defeituosa, né? Ela quebrou, eu não sei se a manopla de fato ainda tá funcionando. Eu não sei nem se ele consegue. Eu sei que, aparentemente, ele passa o filme inteiro com a manopla do infinito. Pode ser, talvez, por uma questão de proteção pra ninguém roubar as pedras e conseguir fazer outra coisa, tendo em vista que no sets de Lego também tem uma imagem do laboratório da base dos Vingadores com uma manopla do infinito lá. Daí entra aquela questão de, será que o Eitri, o anão lá, que é do Game of Thrones até, pega, faz outra manopla e eles voltando no tempo vão completando a manopla, daí vai, são 6 joias e a partir da terceira ou da quarta o Thanos já começa a influenciar e alterar isso? Ou será que aquela manopla é a manopla do Thanos, só que ela não consegue ser utilizada? É, porque, tipo, tá, a manopla, ela tá fora de uso, mas as joias ainda são usáveis. Eu acredito que elas não... A joia é sim. A joia sim. É só se tirar de lá e usar de forma independente em algum outro dispositivo. Exato, mas o negócio é que... isso é uma das teorias também, né? De que o Capitão América é que vai usar a manopla pra desfazer tudo. Tipo, conseguem tirar a manopla de alguma maneira, etc. O Capitão América usa... depois de matarem o Thor, o Capitão usa a manopla pra conseguir desfazer aquilo e com isso ele morre. Daí fica a batalha, tipo, mano a mano mesmo, dos Vingadores contra o Thanos. Eu tô nisso daí de que talvez pode rolar do Thanos morrer, mas ainda assim eles não conseguirem desfazer o estalo. E aí eles precisarem de retornar no tempo pra ter conseguir refazer tudo isso daí e não ter o estalo. Até porque eu acho que funcionaria mais a questão de voltar no tempo, mudar uma linha temporal, do que eles, sei lá, trazer metade da população pelo reino quântico. Sei lá, faz o... arranja 50 busão aí e vai trazendo toda a população que sofreu o estalo do Thanos. Caminhão, na verdade seria caminhão de ali, né? Pra pôr até as cinzas da pessoa. Eu acho que não rola isso, não. Eu acho que rola mais a questão da viagem no tempo e aí eles, tipo, opa, nada aconteceu, tá todo mundo de boa aí, ó o Homem-Aranha aí, saltitante. Tipo, nada acontece feijoada, ao invés de realmente eles trazerem ele no braço a galera de volta. Vocês têm mais algum ponto pra trazer? Assim, dessa parte aí de como eles derrotam o Thanos, a manopla e o rolezinho todo? Ixi, eu sei que eu não tenho muito disso, mas eu tenho quase certeza e espero muito que todos os Vingadores realmente se reúnam. Tipo, pra essa batalha final. De alguma maneira que eu não sei como. E que tenha finalmente o grito de guerra deles. Ah, isso vai, certeza. Tomara, né? Queremos esse conceito. Uma coisa que me deixou encucado é que eles estão dando importância demais pro fato da família do Gavião ter sido apanhada pelo estalo do Thanos. Tá, tem a questão emocional da coisa, mas desde que mostrou ele ensinando a filha dele, a Layla Barton, que é uma das filhas do Gavião, depois que mostrou ela treinando arco e flecha e tudo mais, todo mundo começou a ponderar que ela possa ser uma substituta do Gavião Arqueiro após uma morte dele ou uma aposentadoria dele. E que seria o equivalente à Kate Bishop nos quadrinhos, que ela é uma... A Kate Bishop, ela é treinada pelo Gavião, ela faz parte dos Novos Vingadores, que é um filme que tá rolando o rumor de que pode rolar um filme dos Novos Vingadores, isso é da hora pra caramba. Tá tendo muita questão disso daí, porque a gente tem, por exemplo, essa Emma Furman, que é uma atriz que ela fez aqui? Deixa eu ver o que ela já fez. Ela fez Prime Suspect e fez aquele filme do Adam Sandler e Drew Barrymore, Juntos e Misturados. Ela é uma atriz adolescente, ela é uma atriz jovem, e que tá todo mundo apostando que talvez ela possa ser ou a filha do Clint, do Gavião, que aí vai assumir o posto de Gavião Arqueiro após o Vingadores Ultimato. Ou então também, que isso daí foi bem mais rumor, assim, que meio que o rumor ele morreu, de que possam introduzir a filha do Scott mais velha nesse filme, no Vingadores Ultimato, pra ela se tornar futuramente a Estatura, que é uma outra personagem também integrante do Novos Vingadores. Nisso daí também dos atores novinhos, que a gente não sabe qual vai ser a deles, tem a Katherine Langford, que é a guria do 30 Reasons Why. Tipo, todo mundo... Porque ela é uma atriz conhecida. Ela é uma atriz de destaque. Ela tá nesse filme, então você faz a associação. Uma atriz de destaque, tá no filme do Vingadores, não tem um personagem revelado. Vai ter muito debate sobre quem ela é. Vai ter muitos questionamentos sobre quem ela é. Inclusive porque ela postou uma foto dela no Instagram com uma peruca ruiva. Então, será que talvez ela possa ser um filho da Pepper com o Tony? E tem também o retorno do Ty Simpkins, que fez o Harley Quinner, aquele gurizinho que ajuda o Tony Stark no Homem de Ferro 3. E que ele poderia ser o Nova num filme novo, num futuro distante da Marvel. Nossa, que bosta. É. Quer dizer, eu não sei qual que é a origem do Nova, mas... Pô. Não, é realmente, ó, meio bundo isso daí. Mas e aí, o que vocês pensam desses atores aí que estão sem nomes, tão desconhecidos? A gente tem também o Hiroyuki Sanada, que ele também é um outro ator que tá na lista aqui do IMDb, que não tem o nome dele. Mas ele, eu acredito que é aquele cara que aparece naquela cena... Sabe aquela cena do trailer que o Clint tá em Tóquio, tá no Japão, em uma cidade da Ásia, e tem um cara caído no chão? Sim. Então, parece... É, eu ia falar cara. Isso também. Nesse filme, o Clint ele vai assumir o manto do Ronin, né? Sim. Vai ser o Gavião. Não. Tá. É que eu falo Gavião pra... Vai estar com pistola. O negócio é que eu acho que faz sentido a filha do Clint... A família do Clint foi, sem dúvida nenhuma. Eu não acho que a menina do 30 Reasons Why vai ser uma nova pode ser a Gaviã, não sei qual que é o nome de guerra dela. Acredito também que possa ser possivelmente alguma coisa de filha do Tony com a Pepper, mas seria um baita salto. Não sei se é alguma coisa de futuro, se às vezes é o sacrifício do Tony Stark de perder aquilo pra salvar os amigos dele. Eu tô pensando um pouco de HQ, porque nas HQs, quando tem a Guerra Civil, o Homem-Aranha revela a identidade dele. E com isso, a tia May é baleada e ela entra em coma. E quando ela vai morrer, ao invés de deixar ela morrer, o Peter faz um pacto com o Mephisto, que digamos é o demônio da Marvel, e ele troca a Mary Jane, a filha, pela vida da tia May. E quando ele tá, tipo, nesses delírios, vamos chamar assim, com o Mephisto, ele vê uma menininha ruiva que vem em direção a ele. Isso tudo tá na HQ. E depois ele descobre que aquela era a filha que ele nunca ia ter com a Mary Jane. Então não sei se pode pegar alguma coisa daí. Seria muito... Não vou falar jogado, mas seria muita informação para pouco espaço. Porque não seria o foco do filme. O negócio aqui é derrotar o Thanos. Eu acho que é introduzir todo esse rolê. Por mais que seja baseado nas histórias em quadrinhos, talvez seja um pouco inapropriado pro momento. Eu também acho. Sendo bem sincero. Eu acho que a parte dessa Eva Furlan, que eu tenho quase certeza que é ela que vai interpretar a filha do Clint. Até pela silhueta, o biotipo dela, da Eva Furlan, se assemelha mais ao que tá no trailer. Então, mas já não aparece ela no trailer? Não. Aparece de longe, assim, aparece meio... Ah, eu acho que já é ela, sim. Você não vê o close da direito no rosto da atriz. Então eu acho que é realmente ela, e eu acho que ela pode ter uma importância, nem que seja aquela importância bem de leve, bem ao passant, pra meio que pavimentar um possível filme dos Novos Vingadores. A questão da Catherine Langford, eu não faço ideia do que diabos essa menina vai fazer no filme. Mas eu acho que se estão colocando uma guria nova, assim, que chama gente, elogia a atuação da Catherine Langford. Ela foi indicada a prêmio pelo 13 Reasons Why. Ela, querendo ou não, é uma atriz adolescente grande. Ela vai ter uma importância que eu ainda não faço ideia do que seria. Isso tá me deixando louco. Não sei se ela poderia ser a estatura, a filha do Scott, num futuro distante e tal, nessas viagens do tempo. Eu acredito que não. Seria legal? Seria, mas eu duvido muito. Então... Por hora eu tô naquilo dela ser uma filha do Tony com a Pepper que vai aparecer numa viagem do tempo, em algum flashback ou coisa do tipo. Eu não sei se compensa a gente gastar um tempo falando desses moleques que estão nos anos 70. Porque, tipo, tanto essa guria que tá nos anos 70, o 70 Scar Girl, essa Monica Mates, e o outro moleque aqui, o Miles Webb, você clica na foto deles, vou mandar aqui pra vocês. O negócio é que... É criança, é umas crianças. Negócio... É meio relativo isso, né? Porque, tipo, na década de 70, nem o Capitão América não é a década de 70. É antes. É bem antes. Capitã Marvel, quer dizer, talvez fosse... Não, Capitã é depois. É depois, não, mas eu tô falando que talvez fosse da época que ela... Quando ela tem um criança. Acidente, exato. É, talvez quando exato. Ela fosse criança, talvez bata, faz sentido. Entendeu? Eu não sei porque nos anos 90 ela tem seus... No filme ela tem lá seus 30 e poucos anos. Por ser anos 90, ela tem que ser dos anos 60, então? Começo dos 70? Isso me faz sentido. Conta. Agora, por exemplo, na década de 70, se for pensar, todos os heróis ali já estavam vivos. O Tony, pô, ele deve estar com 50 anos no filme pra ir. Então, 70 ele já estava nascido. Não sei se. A única coisa é que não tem Howard Stark, não tem Maria Stark, não tem. Eu não sei se a gente vai conseguir desenvolver muito bem isso daí, porque... Eu acho que essa presença aí dos anos 70 pode ter a ver com mais com a Capitã Marvel do que com qualquer outro. Porque dá meio que a entender de que eles vão passar e visitar momentos do passado e do futuro de todos os personagens. Ao menos é o que eu tô especulando muito aqui e pode ser só flashback. É. Eu só fico um pouco com medo dessa coisa da viagem no passado. E revisitar momentos de maneira que fique muito maçante. Eu duvido que eles fariam isso, mas quando falaram de viagem no passado, você fica tipo... Meu, pra que vão mexer em coisa ali do passado, sendo que pode gerar um baita efeito borboleta e depois estragar mais ou menos como o filme foi desenvolvido? Mas talvez eles estejam mexendo em coisa do passado justamente pra consertar algo que eles estão planejando pro futuro. Sabe, tipo, de refazer alguns conceitos do passado, reposicionar algum personagem pra conseguir introduzir futuramente os X-Men, Quarteto Fantástico e por aí vai. Seria tipo, igual o que aconteceu com o cajado do Loki virar a joia da mente que foi parar na testa do Visão. Isso não foi algo planejado lá no primeiro Vingadores. Foi algo que eles tiveram que meio que refazer pra poder encaixar. Então talvez a viagem no tempo seja tanto pra solucionar o problema de conseguir trazer a galera de volta, a galera que desapareceu por causa do estalo do Thanos, quanto também pra arrumar algumas peças no tabuleiro da Marvel, talvez. Eu não sei. Talvez. Teve aquelas fotos que saíram da batalha. Tem muita gente até falando que era a Batalha de Nova York, que aparece o Tony, o Steve, o Homem-Formiga e o Hulk. E no último trailer saiu o Tony com a mesma roupa, né? Com a roupa da SHIELD, e o Steve. E tem muita gente comparando se poderia ser a mesma cena. Então tem um certo boato de que talvez o ponto forte mesmo seja a Batalha de Nova York, que foi com a invasão Chitauri. Foi bacana que você falou, porque... que entra no quesito de que as pessoas enganam a gente no trailer, os russos enganam a gente no trailer, porque quando saiu esse último trailer para o pronúncio da venda dos ingressos, a live do Omelete estava comentando que o pescoço do Steve Rogers estava um tanto quanto esquisito, não estava encaixando bem na roupa, e se jogar alguma coisa na roupa dele, algum CGI em cima da roupa dele, para esconder uma outra versão do uniforme, talvez a versão do Vingadores de 2012. Será que vai ter esse Remember? Mas o negócio é que nesse novo trailer, as fotos é ele com a roupa de 2012, todo, tipo, até mesmo visualmente. E nesse, tudo bem que um efeito e fotografia muda tudo de um filme, mas eu duvido que eles gastariam CGI só pra proteger a roupa do Capitão América, meu. Não. Depois do trailer lá? Não. Depois eles enganaram a gente com o Hulk na Hulkbuster? Não, não enganaram. Não teve essa cena. Essa que é a coisa. Não, enganaram, sim. Prometeram o Hulk e entregaram o Bruce Banner. Se isso não é mentira, eu não sei o que é. Não, isso sim. Mas a questão é que não mostraram. A gente nunca chegou a ver isso. É isso que eu tô dizendo. Teve o boneco só. Mas não a cena. Não, no trailer era. Tinha o Hulk na Hulkbuster. Não, o Hulk tava não. Tô viajando. Viajei. No trailer aparece o Hulk correndo com eles naquela cena da corridinha, só que no coisa tá o coisa com a roupa. Exatamente. O que não deixa de ser uma mentira. Deixa de ser uma mentira, mas pô, só um uniforme, esconder um uniforme. Eu acho que é plausível. Eu tô mandando no chat pra vocês esse texto do trailer, que dá pra perceber que o pescoço do Chris Evans tá esquisito, tá limpinho demais. Tá certo que a pele desse cara deve ser perfeita, mas tá esquisito demais o pescoço dele. Ah, cara, depois do bigode do super-homem, qualquer coisa não é tão esquisito. Parece que tem um filtro na cara dele, alguma realmente, coisa. Realmente, você falando agora parece um pouco que... como se o uniforme tivesse muito largo pro pescoço e... É, exatamente, tipo, tá esquisito. É isso que a gente tava falando, né? Os russos já enganaram a gente no primeiro Vingadores. Desse daí é bem provável que eles enganem de novo. Tô feliz com a forma como eles estão fazendo a divulgação. Não estão mostrando demais, estão sabendo o que mostrar, como mostrar. Tipo, tá. Eu não concordo. Eu achei que eles, nesse último trailer, exageraram um bocado. Mas só um pouco, tipo, mostrando a volta do Tony, da Pepper. Eu acho que essas coisas mais sentimentais poderiam ser guardadas muito bem pro filme mesmo. Eu acho que não é tão prejudicial assim, sabe? Não é, mas eu acho que estraga um pouco do feeling do momento. Acho que não, a gente também não sabe qual vai ser o contexto. Tipo, a gente imagina qual seja, mas a gente não tem certeza. Eu tô contente com a forma como eles estão divulgando. Tá interessante, tá empolgante. Eu acho que eu tô mais empolgado com esse do que com Guerra Infinita. Guerra Infinita, se for ver em comparação dos dois, eles mostraram muito mais coisa no Guerra Infinita. Antes da gente gravar esse daqui, eu tava ouvindo o que a gente fez ano passado, que a gente fez um podcast nesse esquema, da gente adivinhando o filme de acordo com o que tem. O tanto de informação que a gente tinha ano passado não chega nem aos pés do que a gente tem. Quer dizer, tinha muita dúvida. Informação ano passado. Hoje, agora, pro Ultimato, a gente tem muita pouca coisa, sabe? A gente não sabe como que vai encaixar. Isso é muito legal. Parabéns pra Marvel de conseguir manter tudo isso daí em segredo. Provavelmente não deve ter entregado nada pro coitado do Tom Holland. Ele teve que aprender as falas dele. Não, já falaram. Falaram, né? Que, que não entregaram falaram. O roteiro dele, né? Aham. Coitado menino. Tipo, entregaram a sala e falaram, ó, se vira. Coitado. Paciência, né? Não sabe guardar segredo. Mas eu quero fazer a pergunta, no pior cenário possível, como que esse filme poderia dar ruim? Como ele poderia ser horrível? Tá, não horrível, mas ter problemas. Olha, o meu silêncio já diz muito. Você acha que não vai ter problema? Vai ser um filme perfeito, tipo, eles não vão cagar em nada. Ah, cara, antes do negócio acontecer, é meio difícil de você prever, sabe? É aquele negócio, no momento que você vai estar vendo o filme, é tão provável que a gente saia tão extasiado de dentro do cinema, por todo o contexto, não só por ser o filme que a gente espera tanto, mas por ser o filme que fecha um ciclo e ser o filme que vai abrir um ciclo novo. Então, o hype, as expectativas estão tão em alta que você parar pra pensar o que pode dar errado é meio, sabe, tipo, eu não consigo ver por onde eles poderiam errar. Eu acho que eles podem errar em questão de tom, igual eles erraram no Guerra Infinita com o tom do Guardiões da Galáxia. Eu revi o Guerra Infinita semana passada e, nossa, eu já não tinha gostado do tom, da forma como eles inseriram Guardiões da Galáxia na história. As piadas do do Drax, da Mantis, já eram ruinzinhas quando eu vi da primeira vez. Aí, revendo esses dias, ficou muito fora de tom. Eu acho que vai ser menos nesse daí. Até por não ter o Guardiões, eles estão todos... Eles vieram tudo, viraram tudo poeira. Então, eu acredito que vai ser algo bem mais contido na questão da piada. Esse não é pra ser um filme feliz. Não é pra ser um filme alegre, otimista. Eu acho sim que ele possa terminar de maneira otimista, mesmo com as mortes que vão ter. Mas ele não vai ser um filme otimista durante muito tempo. Lá perto do fim, lá quando tiver todo mundo reunido, aí provavelmente ele vai dar uma crescida, assim, que vai ser mais alegre, mas antes ele vai ser aquela coisa bastante densa. João? Eu acho que ele vai terminar como... Pronto, encerramento mesmo. Eu duvido que eles vão matar de maneira... desnecessária personagens, mesmo, por exemplo, eles vão ser lembrados eventualmente, depois, de alguma maneira, exatamente para terminar com esse tom positivo, diferente do que foi o Guerra Infinita. E principalmente porque vai ter a derrota do Thanos, não sei se vai ter a morte dele. Outra coisa que eu acho que influencia bastante é o fato de que a gente já sabe que esse é o último filme. Então a gente entende que tem que inovar um pouquinho, tem que mudar um pouco a cara da Marvel, tem que trazer novos conteúdos ali, heróis também. E que esse pessoal já tá há 10 anos. É triste dizer adeus, mas chega a hora, né? Então eles têm que preparar exatamente um apelo muito maior para que eles consigam nos despedir dessas personagens. Sim, e eu tiro o chapéu pra forma como eles estão fazendo essa transição bastante natural. Preparar a gente pra uma despedida do Capitão, preparar a gente pra uma despedida do Homem de Ferro, do Thor, talvez. Eu não sei como é que tá a questão de contrato do Thor, mas eu acho que também é o último dele, né? Não sei como é que tá. Eu também não sei. Mas tá bem natural, porque você já tá acostumado agora... com a Capitã, com o Doutor Estranho, com o... Então tá bem, foi bem suave essa transição para os novos, para a nova turma da Marvel. Mas já que a gente tá falando de transição e mortes aí, vamos lá pra nossa... Quem que vai morrer nesse rolê aí? Cara, eu acho que o único que vai morrer, mas não da maneira que a gente acha, vai ser o Capitão América. O cenário mais plausível pra gente imaginar uma morte seria na batalha com o Thanos, em algum momento do filme. O que eu acho que pode acontecer? Os Vingadores vão lá, derrotam o Thanos, o Steve Rogers, ele vai e ele pega a Pedra do Tempo, ele vai voltar pro passado pra viver o amor que ele não teve com a Peggy, e ele vai morrer já no futuro de velhice, porque nem ela morreu no filme dele. no Guerra Civil. De morte mesmo, só esse. Eu acho que a Gamora não volta, o Loki também não volta, e aí outros heróis podem sair de cena, só que, tipo, de maneira orgânica. Talvez naquela mudança de linha temporal que eu falei no começo, a menina do 13 Reasons Why, ela pode vir como filha do Tony com a Pepper, e nesse contexto aí, tipo, eles vão mudar essa realidade e ele vai viver a vida dele como uma pessoa, entre aspas, normal. Eu acho que o Capitão, pra mim, ele morre. Talvez, eu acho que... Eu não sei se deixariam a morte dele... Colocariam a morte dele, por exemplo, no meio do filme. Ou no final. Mas eu sei que ele, em algum momento, ele morre. Eu acredito que vai ter uma morte marcante no meio do filme. Talvez o Máquina de Combate, Ah, não. Não? Isso aí não é morte marcante. É um puta personagem avulso. Não, é um... Tipo, vai ser marcante... Você tá com ele há bastante tempo. Vai ser marcante pro Tony. Não é marcante. Eu achei ele tão avulso. Questão que se morrer, se não voltasse mais, pra mim não vai ser... Eu gosto do Don Tito. Não, dele eu gosto, mas eu acho que o personagem tão... Sabe? Eu acho... Mas, enfim, eu acho que pode rolar alguma morte marcante no meio do filme. Pode ser o Clint, pode ser o Máquina de Combate, pode ser até o Capitão. Eu não ficaria surpreso se matassem o Capitão antes da hora. De um jeito, tipo, pá! Todo mundo sabia que ele ia morrer, mas não sabia nem como e nem quando. Eu acho que pode rolar de dar alguma merda quando eles vão resgatar a galera, ou ir pro reino quântico e ficar alguém pra trás. Tipo, uma Nebula, ou... Sei lá, talvez até um Bruce Banner ficar pra trás. Aí seria marcante. Então. Que até existem... hoje eu espero ter um filme solo dele. Existem destinos piores que a morte. Imagina que merda que seria se dar alguma treta quando eles viajam pro reino quântico e fica alguém pra trás. E eles nunca conseguem resgatar essa pessoa. Pensa que isso poderia acontecer com o Bruce. Dá uma dorzinha aí. Mas eu acho que a única certeza que a gente tem é que o Capitão morre, o Bucky ou o Falcão assume o manto e o Tony se aposenta. Talvez a Natasha se aposenta também, o Clint se aposenta. Eu acho que não. Pelo menos a Natasha não. Até porque ela vai ter filme solo, então... Ah, mas o filme solo pode ser no passado. Ah, não. Que pode ser no passado, sim. Mas, tipo, depois que passou tudo, vai fazer um filme só pra contar a origem e ela não vai ter uma continuidade no universo. Eu acho que fica meio vago. E, tipo, até porque ela tem um potencial pra ser líder de um eventual grupo. Um porque ela já passou por tudo isso. Exato. Ela já passou por tudo isso com o grupo antigo. Ela já tá calejada com todos os acontecimentos de todos esses filmes que ela passou. E, tipo... Porque se você for... parar pra pensar quem pode continuar nesse eventual grupo de Vingadores, talvez a pessoa que mais tenha pulso e mais seja de combate é ela mesma. Porque por mais que sejam mais poderosos, o Pantera, a Capitã e o Doutor Estranho, eles não têm aquele pá de liderança, sabe? O Pantera talvez tenha um pouco, mas eu acho que assim, pra ser uma figura central, teria que ser a Natasha. Eu toparia, hein, a Natasha como nova líder dos Vingadores. Ia ser interessante. Ia ser diferente, ia ser interessante. Poderia ter, tipo, boas questões de... Até de pontos de vista, do mesmo jeito que tinha com o Capitão e o Tony, poderia ter questões de pontos de vista com ela e o Pantera, ou então a própria Capitã Marvel. Sim, mas entre ser a Natasha e a Capitã Marvel, você acha que vai ser a Natasha? Tudo bem que faz sentido ser a Natasha do ponto de vista que ela já é velha no grupo. É, mas justamente pra ter esse contrapeso. Da Natasha, aquela pessoa imprevisível e que vai tomar atitudes questionáveis e a Capitã algo mais centrada, mais concentrada. É porque como eu não vi a Capitã Marvel, eu não tenho muito propriedade pra falar com relação à personalidade dela. Mas eu acho que dá pra rolar uma química legal. Seria a Natasha, seria o Homem de Ferro novo e a Capitã, o Capitão. Vocês acreditam que alguém pode voltar? Dos que morreram, não. Dos que vieram poeira todos. Eu acho que a Gamora vai voltar, sim. Eu acho que a Gamora e o Visão volta. O Visão... O Visão acho que vai voltar de outra maneira. O Visão é mais fácil, né? Sim. Eu acho que eles vão conseguir utilizar lá. O que a Suri conseguiu extrair dele, vão utilizar pra reconstruir ele, às vezes. Foi isso que eu tive ideia desde o princípio. Por que você acha que a Gamora volta? Eu acho que ela volta simplesmente pelo fato de Guardiões da Galáxia 3... Verdade. Por ser uma personagem ainda que consegue ser explorada de alguma maneira. É mais, assim, dica mesmo do que ter alguma base. Eu penso que pode rolar... É que rolou isso mais ou menos no quadrinho do Drax se sacrificar pra morrer no lugar de outra pessoa. Talvez, pode rolar. Até porque dessas questões do Guardiões da Galáxia, do James Gunn, do Dave Bautista... da Shelly, que fala que não vai fazer mais os filmes se não contratar de volta o James Gunn. Aí o James Gunn é demitido, aí ele volta de novo e não sei o que tem. Eu acho que pode ter cansado a imagem do Dave Bautista na Disney. E eles vão dar um jeito de matar ele e trazer a Gamora de volta. Eu não sei se... Ah, é tomara, viu? Personagem chato, cara. É. Também não... Ai. Tem uma coisa que eu esqueci de falar. Eu acho que o Máquina de Combate morre. Mas só jogando aqui. Essa minha teoria do Drax morrer é mais porque eu não gosto do personagem do que realmente de eu achar que vai ter algum peso na história. Porque eu não tenho saco pra ele. O Máquina de Combate eu vou ficar chateado. Ele é eu acho ele um cara carismático, um personagem carismático. É que eu acho que o Tony tem que ter alguma perda. É. Porque ali as pessoas que sumiram num... Ninguém tinha. Tudo bem, o Homem-Aranha. Mas o Homem-Aranha, pronto, é o novato, essas coisas. Eu acho que o Rhodey morrer é uma coisa bem mais pesada, assim. E faz sentido, pegando do ponto de vista Guerra Civil 2. No começo, no primeiro episódio, no primeiro... Pronto, no primeiro livrinho de Guerra Civil 2, o Thanos mata o Máquina de Combate. Cê, falando até da questão do Guerra Civil, você acha que pode rolar alguma treta entre a Capitã e o Homem de Ferro? Porque foi meio que o plot do Guerra Civil 2, a treta entre os dois, né? Nos quadrinhos. Eu acho que talvez, mas ao mesmo tempo, não sei porque a Capitã e o Tony são bem amigos também. Mas o negócio é que essa amizade não é bem desenvolvida, então acho que no começo pode ser que haja algum tipo de estranhamento, não sei. Eu acho que vai ter uma tretinha assim, uma briguinha. Talvez não, por exemplo, igual no primeiro Vingadores, que teve os confrontos entre os heróis e depois eles se unindo. Mas eu acho que vai ter algumas... Acho que podemos fechar. Eu acho que sim. Empolgados? Será que a gente acertou alguma coisa? Tomara. Depois eu tô empolgado. Eu espero ter errado tudo. Pra ser surpreendido. Sendo bem sincero. Então eu acho que a única coisa que eu quero ter acertado isso daí é o Drax morrendo. E só pra gente terminar, o Homem-Formiga vai ter piada ou não dele entrando no cu das pessoas? Não vai, né? A Disney, cara. Isso é a fixação de brasileiro com o rabo dos outros. Depois dessa, acho que a gente pode fechar, né? Tá bom. Vamos ver aqui que a gente acertou quando o filme estrear dia 26. Antes da gente terminar o podcast, vamos pro nosso Fale Bem, Fale Mal, o nosso quadro de recomendações ou desrecomendações do que estamos assistindo, ouvindo e por aí vai. Matheus, quer começar? Quero. Então vai lá. Só que antes de eu começar, deixa eu fazer só uma errata, que no podcast, no último que a gente gravou, quando eu fiz a indicação da Rei da Babi, que elas são apresentador e comentarista de CSGO, depois eu troquei uma ideia com elas pelo Twitter, elas me explicaram que elas não são exclusivas tanto do CSGO feminino quanto do Beyond the Sun, do canal que eu indiquei lá, que eu esqueci o nome agora, que elas fazem transmissões de todos os esportes e de forma independente. Então, onde tem campeonato, elas estão no meio. Vou explicar isso, porque ninguém gosta de passar informação errada. Mas, para essa semana, eu quero falar bem, muito bem, do não tão novo assim CD do Clean Bandit, que saiu em novembro do ano passado, que ele chama What is Love. É o segundo CD que o grupo lança. Cara, eu não consigo explicar muito bem o estilo de som que eles fazem, mas é um estilo de som que me agrada muito, sabe? É uma mistura de um pop com um eletrônico, só que ao mesmo tempo eles conseguem incluir instrumentos clássicos, então as músicas deles têm presença de violino, tem violoncelo, e toda essa mistura maluca acaba dando um resultado muito gostoso de se escutar. E uma coisa que eu acho que é legal da banda é que eles não têm um vocalista, então todas as músicas que eles têm, eles têm uma participação especial. Então, por exemplo, esse CD que eles... o What is Love, ele tem, entre outros cantores nas músicas. Tem o Luis Fonsi, que é o cara do Despacito. Tem a Ellie Goulding, a Rita Ora. Tem a Demi Lovato, a Zara Larsson e a Luisa Johnson. E a Marina. E, tipo, é uma galera que agrega muito a essa mistura. Então deixa o resultado ainda mais bacana. Então quem tiver a oportunidade de escutar, escute. Tem no YouTube, tem no Spotify, tem em outros programas de música, tem na biblioteca do Paulo Coelho também, se for o caso. Mas vale a pena conferir. What is Love, do Clean Bandit. Vou aproveitar que eu falei da Marina, porque saiu o álbum novo dela, da Marina and the Diamonds, que agora ela só chama Marina, que eu não sei porque que esses caras mudam, essas pessoas mudam o nome artístico, mas tudo bem. Numerologia. É, deve ser. Que é um álbum bastante conceitual, eu não sei se ele vai sair a segunda parte agora, também na semana que a gente tá gravando, mas ele foi meio que dividido entre duas partes, que é um álbum Love e Hate. Então, no momento que a gente tá gravando, na quinta-feira, dia 4 de abril, ela lançou a primeira parte desse álbum, que chama Love, que tem inclusive essa música dela com o Clint Bennett e o Luiz Fonsi. Muito boa. A versão acústica, que é só ela cantando, é sensacional, melhor ainda. Eu não gosto muito do Luiz Fonsi, mas tá um álbum maravilhoso. Tipo, eu gosto muito do trabalho da Marina Diamonds. Então, pra quem gosta de um pop mais voltado para o indie, algo mais alternativo, fica muito a recomendação. E a gente tá numa semana em que vai sair uma porrada de álbum de gente que eu gosto. Amanhã tem álbum do Sarah, Barra Ellis, saindo também, que eu tô empolgado pra ouvir. Já tô falando bem precipitadamente, porque eu já tava ouvindo umas músicas antes dela e tava esse álbum novo e tá bem legal. Mas eu vou recomendar uma série que eu tô apaixonado por ela, que chama Shrill. É uma série de comédia da Hulu, e ela é protagonizada pela Edie Bryant do Saturday Night Live, que é uma série que conta basicamente a vida dela. Ela é uma jornalista, uma redatora de uma revista que não se sente bem com a carreira dela, que não se sente bem com os relacionamentos, que não se sente bem com a aparência, com o peso dela. E aí ela vai meio descobrindo aos poucos o valor dela, como ela se relaciona com o mundo, o potencial dela, o que ela pode fazer. Quando a gente é acima do peso, as pessoas tendem a ser um pouco tanto quanto condescendentes com a gente, ou então que gostam de tirar sarro. É legal o Shrill porque trata um pouco disso daí, da visão que as pessoas têm, da forma como a gente se apresenta, e também da visão que a gente tem com o nosso corpo, com a nossa forma de se vestir e de agir no mundo. É meio que o despertar feminista dessa personagem interpretada pela Edie Bryant, que ela vai entendendo que as pessoas são escrotas e que a gente não tem que abaixar a cabeça para as pessoas sendo escrotas com que a gente tem que rebater, bater de frente e viver a nossa vida da melhor maneira possível. É uma série gostosa de assistir, são 6 episódios de 30 minutos. Por enquanto você só acha pelo Canadá, mas vale a pena, que eu tô gostando bastante. Shrill, vai lá, João. Vai falar bem ou vai falar mal? Eu vou falar bem de uma nova série da Netflix, que já saiu faz um tempinho, que é Death, Love and Robots, Plus Robots, mais robôs, que são 18 capítulos, bem rápidos, o mais longo, acho que tem 20 minutos. É uma antologia de várias animações, e tem um que realmente pessoas de várias histórias, e meu, é muito legal, vale muito a pena ver. Graficamente falando, é maravilhoso, cada um tem um estilo diferente. Tem um ali que é 5 minutos, tem um que é 15, tem um que é 8, outro que é 20, no máximo, rapidinho de se ver e muito assim, agradável. É muito legal conhecer histórias diferentes. Tem umas que são meio meh, mas a maioria são bem bacanas. Mó boa mesmo. Você sabia que a ordem dos episódios varia de usuário pra usuário, né? Pois é, eu vi isso daí. Eu achei bem interessante também. Eu achei legal pra caramba. Qual que foi o primeiro seu? O meu foi do iogurte. O meu foi da Sony. A que controla um Kijuju. É Kijuju que chama? Kaiju? Kaiju. É. Yeah. Kijuju. Kijuju. Eu tava, mas Juju tá, Kijuju. Juju todinho tá na série? Yeah. Eu achei da hora pra caramba. Não sei se tem a ver com o algoritmo de que ele recomenda os episódios de acordo com o que a gente assiste, ou se é algo aleatório, mas a Netflix confirmou que existem 4 ordens de episódios diferentes, e que é cada um assiste o episódio numa ordem diferente. Eu achei isso daí da hora pra caramba. Manda aí nos comentários quais são suas teorias para Vingadores Ultimato. Vamos ver se a gente acertou, se a gente errou, se o Homem-Formiga entrou ou não no cu do Thanos. Acompanhe nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, porque sempre tem conteúdo lá. E também ouça os nossos podcasts pelo feed. A gente tá no Spotify também, e também no iTunes. Se você ouve a gente pelo iTunes, vai lá, dá 5 estrelinhas, comenta, que a gente fica bastante feliz. E é lógico, acompanha j7.com.br, que tem texto sempre que possível por lá. Matheus, é nóis, né? É nóis, galera. Valeu, até a próxima e um bom filme pra todo mundo. É isso aí, João. Adeus. Até mais, galera. Adeus. E realmente, bom filme. Não estrague a experiência das outras pessoas. Não seja um chato dos spoilers. Tirando isso. Pro Matheus, pode mandar DM xinga de spoiler. Esse daí eu não ligo muito de spoiler da Marvel, mas eu não tô afim de receber, então não precisa me mandar, não. Eu acho que eu vou demorar um pouquinho pra ver. Não sei se eu vou ver na semana da estreia. Complicado aqui. Complicada a situação. A vida. A vida do proletariado tá complicada. Mas é isso, galera. Eu sou o Lucas Cabreiro, que eu for stage com vocês e tchau, tchau. Falou! Falou, galera! Adeus! Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Eu acho que a gente esqueceu de refletir sobre uma coisa. Manda. E se o Thanos, quando ele estala o dedo, some também? Ele não parou pra pensar nisso. Pois é. Já pensou? Ele vai junto? Aí ele se mata. Olha, fiquei chocado. Pois é. Ninguém pensou nessa reflexão. Enfim. Não, fica sério. Não, e, tipo, sim. Ele aparece num lugar todo bucólico, não sei o que tem. Quem garante pra gente que aquilo não é a vida após a morte? Quem garante que não é a Joia da Alma? Quem garante que cada personagem não tá num cenário pessoal da Joia da Alma? No cenário ideal? Quem garante que aquilo lá não é o Baixão de Serra aqui perto de dois quartos? Exato, porque se a gente for pensar, vai que aí esse sacrifício possível do Capitão América, ele vai pra Joia da Alma e é lá que ele vai estar com a mina dele lá. Pois é. Que mina dele? A mina lá, esqueci o nome. A Peg. Tá, achei que você tava falando mina do Thanos, mas eu pensei, mas a morte não foi citada nesse programa. Mas ela vai entrar agora exatamente quando a gente começar a especular. E você pode conferir exatamente agora o que a gente vai falar sobre a morte.